talvez não possamos ver, mas anjos estão aqui, acampados bem juntinho a nós, pra nos livrar, enviados pra proteger, mensageiros celestiais. Os anjos estão, anjos estão, enviados por Deus, cumprem sua missão. Se você crer, seus olhos se abrirão, e você os verá numa linda visão. Festejam um domingo a Deus, entrego o coração. Sozinhos ou em legiões, estão nesta congregação. Alguns até estão armados com espada na mão. Onde há um crente, os anjos estão. Enviados por Deus, cumprem sua missão. E você que não tem esta proteção, aceite a Jesus e anjos virão. Onde há um crente, os anjos estão. Anjos estão. Enviados por Deus, cumprem sua missão. Se você crer, seus olhos se abrirão, e você os verá numa linda visão. Verá anjos de Deus, linda visão.